Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você entra a partir de agora no território da Arena Sertaneja. Os maiores sucessos, as mais executadas na semana, desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Target Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo, eu sou a Juliana Fernanda. Está entrando no ar aqui na sua rádio favorita, mais uma edição do Arena Sertaneja. Apresentando as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. E enquanto você acompanha a contagem regressiva, acesse o portal que é referência para o mundo, targetw.com, e confira tudo de melhor da música. Música, moda e entretenimento. TargetW.com. Acesse e viva o mundo Target! E o Arena Sertaneja começa com o 15º lugar no país na semana entre os sertanejos. Posição que fica com Bruno e Marrone, Vidro Fumê. O sucesso vive na Target! Arena Sertaneja. Número 15. Número 14. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Quando você sonha assim,

colocando a mão por baixo na cadeira. Tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, parte pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, parte pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Você quer? Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente arregaça. Virou mulher, tá doida, é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente arregaça. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 12. Rio de Janeiro, Serra Fabiano. Louco pra te ver, não vi a hora de chegar e te abraçar. Não perco essa mania de te amar. E o que eu sinto quando estou perto de você, amor, eu não minto. Pode acreditar, tenha certeza que eu te amo e não me engano. É bem maior que o seu honesto querer, e me faz esquecer de mim e só lembra você. Eu não consigo mais agir pela razão. Fui nocauteado, doido. Suas mãos bem mais forte que eu. Não dá pra segurar. Como um imã que atrai. Cada vez te quero mais. Cada vez te quero mais. Queria ter dois corações pra te amar. Um só não dá, são tantas emoções. Queria ter dois corações pra te levar bem mais além. Um pra te amar, pra te amar também. Um louco pra te ver, não ia a hora de chegar e te abraçar. Não perca essa mania de te amar. E o que eu sinto quando estou perto de você, amor, eu não me. Eu não consigo mais agir pela razão. Fui nocauteado, tô entregue em suas mãos. Nem mais forte que eu. Não dá pra segurar. Como um imã que atrai. Cada vez te quero mais. Cada vez te quero mais. Assim. Queria ter dois corações pra te amar. Um só não dá, são tantas emoções. Queria ter corações pra te levar bem mais além. Um pra te amar e o outro pra te amar também. Um dia ter dois corações pra te amar. Um só não dá, são tantas emoções. Queria ter dois corações pra te levar bem mais além. Um pra te amar e o outro pra te amar também. www.targetw.com, a referência para o mundo. Target Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos acompanhando a Arena Sertaneja com as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. E no posto de número 12, acompanhamos César Menotti e Fabiano com Jorge Mateus, Dois Corações. 13º lugar para Gustavo Lima, Doidaça. Posto de número 14 para Vitor e Léo com Zezé de Camargo e Luciano, Quando Você

você. Eu tô querendo te falar e você vai me ouvir. Te dizer que meu sentimento é puro e sincero, que o seu amor é tudo que eu quero. Você fica fazendo charminho, eu tentando com jeitinho, querendo dizer, meu coração é como um girassol que fica só. Ele não quer me entender, só sabe amar você. Meu coração é como um girassol que fica só. Corre o risco de enlouquecer, de tanto te querer. Meu coração é como um girassol que fica só. Ele não quer me entender, só sabe amar você. Meu coração é como um girassol que fica só. Corre o risco de enlouquecer, de tanto te querer. Oh, oh, oh, oh. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Oh, oh. Arena Sertaneja, número 9. Canções e melodias pra te conquistar, em cada verso poesia pra me declarar, mas só palavras não vão traduzir o que é te olhar nos olhos e te ver sorrir. E se eu parecer um bobo, você pode rir. É que esse seu jeito manhoso me deixou assim, completamente louco por você, fazendo minhas rimas só pra te dizer. Yeah, yeah. Você é o primeiro pensamento do meu dia. Se eu não te vejo, quase morro de agonia. Sou dependente desse amor, o seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, o meu sonho é você. Dizer te amo já tá virando clichê, mas eu tô repetindo pra você saber que eu adoro amar você. E pra falar de amor com a gente, Jorge Mateus, Jonas Federico, vamos falar de amor mais ou menos assim. E se eu parecer um bobo, você pode rir. É que esse seu jeito manhoso me deixou assim, completamente louco por você, fazendo minhas rimas só pra te dizer. Yeah, yeah, yeah. Você é o primeiro pensamento do meu dia. Se eu não te vejo, quase morro de agonia. Sou dependente desse amor, seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, o meu sonho é você. Você te amo, já tá virando clichê, mas eu tô repetindo pra você saber que eu adoro amar. Você é o primeiro pensamento do meu dia. Se eu não te vejo, quase morro de agonia. Sou dependente desse amor, seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, o meu sonho é você. Você te amo, já tá virando clichê, mas eu tô repetindo pra você saber. Eu adoro amar você. Você é o primeiro pensamento do meu dia. Sou dependente desse amor, seu beijo vicia. Eu quero todo dia. A noite cai, meu sonho é você. Eu te amo, já tá virando clichê, mas eu tô repetindo pra você saber que eu adoro amar você. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Arena Sertaneja, número 8. Fiz essa canção em coma de amor. Como sou feliz e sei que estou. Nunca amei ninguém um tantinho assim, sem gostar de quem gostar de mim.

hoje seja tarde pra gente voltar. Não quero estar na sua pele quando me encontrar. Vai doer, vai doer. As razões que me impedem de estar com você, vai além de te amar, vai além do querer. Vai saber, vai saber. Já não somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer. Vai saber, vai saber. As razões que me impedem de estar com você, vai além de te amar, vai além do querer. Vai saber, vai saber. Já não somos tão jovens pra enlouquecer, nem tão velhos pra ver nosso sonho morrer. Vai saber. Não consegui te esquecer. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 4. Choro porque te amo e nem porque passo noites procurando teu abraço. Eu não choro porque te estranho, nem porque perdi. Já superei não ter você aqui. Eu não choro por ser um a mais pra você. Se como amante falhei, o que fazer? Choro pelo tempo que passei, suplicando os teus lábios. Choro pela estúpida ironia de querer você só minha. Pelas noites que sonhei, querendo tanto teu querer. Só foi um jogo pra você. Hoje eu choro por mim e penso em você. Penso no que podia. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. No ar, o Arena Sertaneja, apresentando as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. E na quarta colocação, acompanhamos Leonardo, Choro. Número 5, Fernando e Sorocaba, O Que Cê Vai Fazer? Na sexta colocação, Michel Teló, Maria. E no posto de número 7 no Brasil entre os sertanejos, acompanhamos Eduardo Costa, Louco Coração. Por aqui, Juliana Fernanda, e vamos a mais